Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do Fibra de Carbono. Olá, boa noite. Boa noite, isto é a voz do Paulo, para quem só começou agora a ouvir. Nós estamos numa semana entre dois grandes prémios. Verdade. Hoje é terça-feira, dia 20 de março de 2012. No domingo passado houve o Grande Prémio da Austrália. Exatamente. No próximo fim de semana há o Grande Prémio da Malásia. Hoje a conversa não vai ser única e exclusivamente de Fórmula 1, se bem que naturalmente será uma grande parte, não é? Entre dois grandes Exatamente. prémios é difícil fazê-lo de forma diferente. Paulo, o que é que tu achaste da corrida na Boa. Austrália? Gostei. Gostei muito. Valeu a pena acordar às 6 da manhã e veres o Grande Prémio. E o Button a ganhar, não é? Eu tinha-te avisado. É verdade, é verdade. Aí tu ganhaste, aí tu ganhaste. É, mas Certo. aí, eu fiquei em segundo lugar. Portanto, era um bocado O isso. que é o primeiro dos últimos. Pois, para alguns é o primeiro dos últimos. Para mim é medalha de prata. Não interessa. Certo, certo. Sim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena a Valeu, corrida. valeu. Deu As corridas equilíbrio. na Austrália são sempre assim. São sempre Sim, são, exato. corridas. Vale a pena Há ver. sempre, há sempre, há sempre porrada na primeira curva da primeira volta, que é Sim, normal. é verdade. Que mais? Se bem que o ano passado não me lembro já. Não, Não não, o me ano passado lembro se houve. não houve. O ano passado não houve. Mas é mais do género 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, Sim, sim, há sim. sempre uma carambola ali. Em 2010 houve, portanto. Portanto, se não houve o ano passado, houve há 2 anos. Bom. Bom, eu diria que o destaque nesta. Há vários pilotos ou várias coisas que merecem destaque nesta corrida. Para já temos a forma da Williams. Ninguém estava à espera. Exato, ninguém estava à espera. Depois da qualificação, sinceramente, se me dissessem que o Alonso ia acabar em quinto, eu acreditaria, mas com aquela forma que eles mostraram na qualificação, não inspirava muita segurança, não é? Mas há uma coisa que eu Também foi queria bom. dizer. Eu creio que havia. Não sei se falei disto na semana passada, mas se não, eu diria que havia uma suspeita de que as coisas iriam ser muito equilibradas esta temporada. Estás a entender? E de uma certa maneira confirmou-se. Agora, isso pode ser só uma pista, não é? Agora, no próximo domingo em Sepang, pode ser que os McLaren papem aquilo tudo, não é? Depois começas assim a perguntar se esse tal equilíbrio que foi mostrado em Melbourne não foi só uma coisa de pouca dura ou há algo mais? A corrida na Austrália também normalmente é conhecida por camuflar um bocadinho as verdadeiras forças entre as equipas, porque o Exatamente. circuito é semi-permanente, tem pouca aderência na pista porque aquilo é usado para outras coisas ou tem pouco uso no que toca à competição durante o ano. Não sei se os V8 australianos correm lá, não Os faço ideia. V8 australianos não correm em Melbourne. Correm mais em Adelaide Pois. do que em Melbourne. Isso eu tenho a certeza. E não é um circuito dito normal, como será agora a Malásia. Sim, É um circuito construído de mas rins. isso, sabes que isso às vezes é um bocado relativo. Sabes que isso às vezes é um bocado relativo. Porque, por exemplo, há circuitos permanentes, principalmente na Ásia, que não são usados. Ou são usados para além, não são usados para além da Fórmula 1. Certo, certo, mas isso não invalida que o circuito de Melbourne não seja o melhor sítio para testar aquilo que nós queremos Exato, saber, mas não é? repara uma coisa, mas também tem outra coisa. Primeiro que tudo, um grande prémio não serve para dizer, para dar sentença sobre toda uma temporada. Compreendes? É um grande prémio e mais nada. É um microcosmos, estás a entender? E depois tu vais ter que fazer uma comparação depois com a Malásia, e depois vais ter que fazer uma comparação com a China, com o Bahrein, com a Espanha, Se houver. percebes? Até mais ou menos, pá, os primeiros 5 grandes prémios é que tu vais dizer assim: sim, senhora, a equipa tal está numa fase ascendente, a equipa tal vai reagir, a equipa tal de facto tem um mau chassi, quer dizer. Ainda é cedo. Agora, O que eu te posso dizer é que muito provavelmente temos equilíbrio de forças. Não é mais a época dominadora da Red Bull, como foi o ano passado. Por exemplo, Tu, quando viste a corrida, estavas com um olho nos tempos ou não costumas fazer isso? não sou gajo de olhar nos tempos. Não sou. Eu, por acaso, desta vez não. Eu normalmente vejo. Normalmente vejo sempre. E aí é que E se então o que é que consegue. É que achas? eu consigo. É que se... Não, eu desta vez não vi. Desta vez não vi. Ah. Era o Mas que eu te ia havia uma perguntar coisa se tu tivesses visto ontem antes. engraçada, e estavas-me a falar disso. Houve uma coisa engraçada ontem que eu estive a ver, que era acerca do Alonso e do Maldonado. O Maldonado, eles estavam fazendo, depois eles dividiu em três, sim, se estás a entender, que era a troca de pneus, não é? Os três fizeram duas trocas de pneus, os dois, aliás, fizeram duas trocas de pneus, então estava a fazer cinto 1, cinto 2, cinto 3. E depois no final, eles estavam a comparar que em termos de. Acho que a diferença era 3 centésimos. O Maldonado era mais veloz do que o Alonso. Mas a diferença era sempre 3 centésimos. Cada um. Portanto, eu Pois, quero. eu não vi, Mas mas agora não desta vez na perguntes, agora não Malásia. perguntes, agora não perguntes onde é que eu vi isto. Eu sei que eu ouvi isto, agora não perguntes quem foi o senhor que fez a coisa. Acho que foi o Capelli, mas não tenho a certeza. O Quer dizer, Capelli gostou muito do Maldonado. Ficou bem impressionado. sim, ficou bem impressionado com o Maldonado. É isso onde eu quero chegar. Aliás, Eu acho que o o que ele Williams. disse foi que ele meteu a pata na poça, mas está tudo bem. Não é? Porque ele tinha que Porque ele arriscar. Pronto, mostrou. ele estava a arriscar, se fores ver a repetição. Ele estava mesmo na traseira do Alonso. Ele queria mesmo tentar uma ultrapassagem. Pronto, uma altura mais propícia, estás a entender? Provavelmente dali a duas ou três curvas, naquela zona do circuito. Poderia conseguir chegar mais depressa. Não te esqueças que tens o DRS. E ele se chegasse à zona do DRS com a diferença que estava, Ali, ele iria tentar. não, Paulo. Não. Ali, na última volta já tinha passado a zona de DRS, que era na reta da meta e entre as curvas 2 e 3 ou 3 e 4, não sei. Pronto, mas enfim, mas mesmo sem ser o DRS, ele iria tentar. Compreendes? Claro, claro. Ele Mas iria ninguém o tentar lá condena por isso. para. Eu acho que Aliás, era pelo para a curva contrário. 10. Eu não sei se é curva 10. Que quando o pessoal já corta para a direita e já vai em direção da meta, estás entendendo? Onde ele passou o Grosjean e deu cabo da Da suspensão. suspensão. Pronto. Eu acho que ele ia tentar ali. Pois, Portanto. ali é um sítio de ultrapassagem. Exatamente. Sim. Viste o vídeo que apareceu hoje? Do Do rally? Super Maldonado Ah. Kart? Não. Não? Então Não. eu mando-te. Abre lá o coisa do meu blog. O link do meu blog. Epá, tá aqui um vídeo novo, tá? Tem lá, olha, é o penúltimo que eu meti. Exato. Estou a ver o vídeo. O som não é importante, pois não? Não, não, não. Este site é muito bom. Ele é o WTF CO, F1CO. WTF1.CO.UK. E basicamente é o Super Maldonado Kart, não é? É melhor correrem porque senão o Bernie Ecclestone tira o vídeo do ar. Aproveitem agora e corram. Deixa cá ver. Que é basicamente imitar o Mario Kart. E é popular. Não tenho. Normal? Porque meteu isto às 6 da tarde. Escolher Portanto. a casca de banana É. Então, mas foi e assim. vai ele. E veio. Não é? Eu tenho um amigo meu que é caricaturista e é venezuelano. E ele fez um desenho depois, eu meti também, um desenho em que o Frank Williams levanta-se da cadeira e anda, né? Versão Pastor Maldonado. Da cadeira de rodas, é preciso dizer. Exatamente. Exatamente. É assim, nós não podemos condenar um piloto por querer atacar até a última e ganhar mais pontos. Aliás, eu espero bem que todos eles façam isso. Aliás, existem queixas há muitos anos para trás, especialmente comecei a ouvir isso com o Alonso, em que ele estava em segundo nos anos em que ele ganhou o campeonato. Estava em segundo, já me chega, nem arrisco. Isso é o. Quer dizer, isso que para quem pensa no campeonato tem que pensar assim, não Mas é? exato, mas é o pragmatismo. Mas repara uma coisa: o que o Maldonado provou, não é? é, para além pronto, dele ter tentado, ter apostado e perdido, não é? É que Exatamente. o carro. É, o que eu queria era ver se o carro era mesmo bom. O carro é bom. É O bem carro é nascido, bem sim, não há feito, bem dúvida. nascido, é bem feito. Agora vamos lá ver se eles têm, se eles conseguem desenvolvê-lo, não é? Porque eu fiquei com a impressão do Melbourne que é o seguinte: até tu tens quatro equipas que vão lutar pelas vitórias. Compreendes? É o McLaren, Red Bull, a Mercedes e tem A carro para Lotus. qualificação e a Lotus. Estás a entender? A Ferrari será a quinta. Compreendes? E depois atrás dele vais ter mais três equipas que vão lutar para pódios, que é a É o Williams, Williams, a Force é a India. Force India e a Sauber. E depois tu tens a Toro Rosso e provavelmente a Caterham para os Para. pontos. Certo. Eu gostava muito de ver a E, Caterham eu, marcar e, e os pontos outros e, esta os, e, época. os outros, e os outros pronto, para apanhar o pó, né? Pois. Principalmente a Espanha, né? Já o ano Que passado foi a todos mesma os anos. comédia, não se qualificou na primeira Foi. corrida. Mas eu disse logo na sexta-feira: Grande Prémio da Austrália, sem a HRT parada na box, não é Grande Prémio. Concordo plenamente. Portanto, e eles faziam, na sexta-feira chegaram a fazer tempos 13 segundos mais lentos do que o melhor tempo. Creio que nesse dia foi do Button, não tenho certeza. Acho que foi logo na FP1. Estão a experimentar o carro? Mas é verdade, eles tinham pedido que adiassem a pesagem para que pudessem montar um carro como deve de ser. Lá montaram o carro como deve de ser, lá cederam. Eles fizeram. Eles só tiveram 2 segundos mais lentos do que os Borussia, acho eu. Epá, é Mas assim. assim. Eu gosto muito de ver 12 equipas na Fórmula 1, mas esta, especialmente a HRT, não tem nível para aquilo. Não Não tem, ou não tem, tem não dinheiro, ou tem, pá. não tem. Pois, Não, é assim, são as duas vamos coisas. ver. O dinheiro manda em tudo, o resto vem agarrado. Exato, Pá, exato. mas Mas eles. também. Exato. Sim, mas vão ter que arranjar, não é? Porque senão mais vale arrumar as coisas e ir embora. Porque, Pedro, eles este tempo, este, eles é em este inverno, os gajos da Tessan compraram a HRT, correram com o Coles, com o Colin Coles, só que eles não sabiam que o Colin Coles é que mandava ali, estás a entender? 90% dos mecânicos eram dele. A maior parte dos projetistas e dos engenheiros foram subcontratados a ele. E agora eles este ano andam à cata de uma instalação em Espanha. Já estiveram em Valência, agora em princípio vão para Madrid. Quer dizer, e por exemplo, as instalações da Epsilon e Euskadi estão vazias. Compreendes? Sim, já Podiam falámos juntar-se a disso. eles e podiam fazer as coisas assim. Só que não quiseram, não querem, ou é por causa daquelas tretas regionais. Pronto. Certo. E olha, o que é que sabe fazer, não é? As pessoas querem uma coisa à força toda. E agora eles vão reconstruir tudo. Vão ter que arranjar, pronto, mecânicos novos, engenheiros novos. Vão ter que arranjar um sítio para fazer as peças. Estás a entender? Que é o importante. E arranjar um local para testar o carro, se for preciso. Compreendes? E arranjar dinheiro. Que não há dinheiro em Pois, Espanha. Sabes disso. nem em Espanha, em muitos sítios. Exato, não há dinheiro em Espanha. E tens Outra ali uma. coisa. Não, Diz. não, mas continua, continua. Não, não, acabei, já acabei. Ah. Não sei se te lembras. Não sei se Depois falas. lembras. Eu julgo que falei nisto num dos outros episódios. Que caso o carro da Ferrari fosse comprovadamente mau, que é o caso, quem ia servir? Quem ia sofrer com isso? Era o Massa. E isso viu-se. É o que tens agora? Pois, porque a diferença para o Alonso fica completamente evidente. Aliás, já o era antes. Mas a Ferrari dava-lhe umas abébias. Mas agora é por demais evidente. Não é? Não, mas há uma coisa que é o seguinte. Hoje é que vinha na. Hoje vinha. Ou sobre isso vinha na. Estava a ler o Flávio Gomes. Ele estava a mostrar as diferenças entre o Alonso e o Massa nas duas últimas temporadas. A diferença até diminuiu de 2010 para 2011, até diminuiu, né? Em termos Durante de quê? sete. Em termos de mais qualificação, estás a entender? Por exemplo, em termos de Tempos? qualificação, o Alonso ganhava na maior parte das vezes, mas a diferença era, em 2010 era de 7 décimos e em 2011 era de 4 décimos. Quer dizer, Sabes porquê? o Massa esforçou-se, não é? Aparentemente. Sim. Aparentemente o Massa esforçou-se. Só que na maior parte das vezes o Alonso era o melhor. Pois, mas em 2011 o Massa não fez um pódio sequer para a amostra. Exatamente, mas eu O estou a falar Alonso em fez termos da muitos e ganhou uma qualificação. corrida. Exato, Pois. mas o que eu estou a dizer é a qualificação. Não é a corrida. A corrida é. Os problemas que ele teve na corrida já foram ditos. Não, não sabe mexer em pneus duros. Pronto, não sabe aquecê-los como deve ser em pneus duros. Se calhar o problema do carro era mesmo esse. Só que o Alonso consegue controlar esse problema e consegue adaptar-se bem. Compreendes? Algo que não Sabes? faz Massa. Pois, e é a diferença entre um piloto do melhor E que há e um bom piloto é que um piloto do melhor que há com um carro mau faz quintos lugares é isso e que eu estou a dizer. quartos e pódios às vezes. E um bom piloto não vai para além do carro. Mas, Pedro, mas é isso que eu estou a dizer. É isso que eu digo. Eu estou a dizer isto desde domingo. O Alonso tira leite de pedra. Compreendes? Adapta-se ao Completamente. carro, adapta-se ao carro e tenta fazer e tenta tirar o melhor que sabe. Algo que o Massa não consegue fazer. Entendes? E agora estão Ninguém todos a pedir duvida. a cabeça do Massa porque dizem que ele não é capaz de ajudar a equipa e não sei quem mais. E as pessoas estão. Por exemplo, agora a grande polémica de hoje. Hoje, terça-feira, dia que estamos a gravar isto. A grande polémica de hoje é uma crónica de um badabé qualquer em Itália, que é o. Do Como é que o senhor Autosprint. se chama? Da Autosprint italiana, que é o senhor Alberto Alberto Sabatini, Sabatini. do senhor Alberto Sabatini, que já pede a cabeça ao Massa e que seja substituído pelo Liarno Trulli. E claro, as pessoas não é, reagem. E o que alguns dizem, e de uma certa maneira é verdade, é que apesar de hoje em dia a imprensa italiana não ter assim tanto poder como é agora, as pessoas lá em cima na Ferrari são italianas, não é? Reagem, não é? E de uma certa forma há ainda aquela cultura do futebol, estás a entender? Ah, não gioca bene, ah, despedito, vá, vá, fuori, fuori, fuori, ah, andato via. Quer dizer, não joga mal, despeça. Pronto. Certo. Acham que o despedimento do Massa é a solução de todos os problemas. Mas repara, quando digo despedimento de Massa, imagina, daqui na próxima corrida, os Ferrari não andam lá tão bem. Mas o Massa até reage e faz uma boa corrida. Vão todos a dizer, queremos o Domenicali, queremos a cabeça do Domenicali. Quer dizer, eles vão ter que arranjar, eles querem um bode expiatório. Compreendes? Sim, Eles querem um bode expiatório. E vou ligar num tipo qualquer. Ah, o Massa andou mal, ficou 16º, andou a bater no Senna. Ah, fora. O Domenicali fez um mau, sei lá. Imagina, um dos pilotos tem um mau desempenho nas boxes e a estratégia é má. Ai, mas a Paulo, estratégia foi repara má, o. queremos o Domenicali fora. Onde eu quero chegar é que a Ferrari, que é a equipa da Itália, que é um bocado como o Benfica em Portugal, como o Corinthians no Brasil, ou como o Real Madrid em Espanha. As pessoas, qualquer coisinha má, as pessoas levam a peito e acham que a solução será vamos focar aqui meia dúzia de tipos, pode ser que dá certo. A chicotada psicológica. Certo. Eu não creio que com os regulamentos como está, uma chicotada psicológica vá resolver os problemas, não é? Por exemplo, agora imagina que despedem o Massa e vão meter o Trulli. Para mim, é aquilo que eu escrevi hoje à tarde, esta terça-feira à tarde. Para mim, meter uma pessoa dessas significa dar o prémio de empregado do mês. Quer dizer, um bad é terceiro. Pois claro, mas ninguém duvida que a solução dos problemas da Ferrari passa por despedir o Massa. Ninguém Exatamente. diz isso. Até Exatamente. porque se um Alonso com este carro o melhor que faz é quinto, qualquer outro que venha não vai fazer melhor. Exatamente. Pronto. Exatamente. Eu acho que. Agora a questão do Massa é que já vem desde o acidente dele em 2009. Ele quando voltou, por muito que a gente queira dizer que não, que não voltou a ser o mesmo. Já vinha acompanhado por outro senhor, não é? Ele antes Sim, era mas o. companheiro do Raikkonen. Sim, mas Em foi. 2008 fez um brilharete. Sim, mas o. Mas nunca mais foi o mesmo. Sim, mas para uma coisa, Pedro. Então, se o Kubica, quando voltar, compreendes? Toda a gente vai dizer assim: ah, mas não chega ao pódio e não sei quê. Ah, pronto, só o acidente não. Compreendes? Não pode ser só o acidente. Não é, não estou a dizer que foi o Não pode ser acidente, só estou a dizer o que é. acidente que afeta o seu desempenho. Sim, mas eu não estou a dizer que foi o acidente, Entendes? estou a dizer que vem desde aí. Sim, vem desde aí. Tudo bem, desde o acidente não tem nenhum pódio. Tudo bem, desde o acidente não ganhou. Tem um pódio, pelo menos na Alemanha, em 2010. Sim, Teve um tem. infame segundo lugar. Então, olha, então podemos ir por aí. Estás a compreender? Podemos ir por aí. Desde o infame Grande Prémio da Alemanha 2010, que com Massa, basicamente. O Massa, eu fico com aquela sensação que o Massa ficou derrotado por causa disso. Estás a Sim, entender? Foi derrotado. concordo, E não concordo. consegue, sair dali. Entendes? Por muito que dê. E ele deu em 2012, em 2011, deu, só que o carro era mau. E o deste ano, pior. Bem Tem pior. tendência para piorar, infelizmente. Infelizmente a apanhar carros maus. Percebes? Agora tem ali um tipo que, por muito que se esforce, não consegue batê-lo, ou consegue batê-lo muito raramente. E ainda temos este problema de lá de não conseguir adaptar-se Aos pneus duros. aos pneus duros. Não tem muito para onde ir, compreendes? Infelizmente, no final da época não fica. Eu também acho que. Não sei se é prematuro. Eu acho que é prematuro dizerem que ele sai meio da época. Eu acho que a Ferrari não tem interesse nisso, porque se for lá pôr outro, ou põe um Badoer para mandar fora no fim da época, como fizeram com o Fisichella, ou então vai querer pôr alguém que lhe sirva para o futuro. E não vai querer queimá-lo a meio da época sem conhecer o carro. Bianchi. Não há testes. O Pois, Bianchi, mas por exemplo. é desse que eu estou a falar, em particular. Não vão querer queimar. Eu Como, digo, olha o que eu digo. aconteceu ao Grosjean É em verdade. 2009. É verdade. Não Mas vão querer fazer isso. o que eu te digo é o seguinte: se despedir eu, se o pessoal em Maranello, seja Montezemolo, seja outro qualquer, despedir o Massa, é pior emenda do que o soneto. Estás a entender? É sinal de Concordo. que esta época acabou. Que só vamos contar com o Alonso. E mais nada. Construtores, esquece. Fomos quintos, é muito bom. Se não formos assediados pela Williams ou pela Sauber, por exemplo, olha, podemos ir por aí. Olha a Sauber. A Sauber meteu os dois pilotos no, nos pontos. E estamos a falar de um Sérgio Pérez que veio do último só para uma vez. O Sérgio Pérez Veio é do muito último bom. só para uma vez e acabou em oitavo. Sérgio Sim. Pérez é muito bom. Tem aquele dom de fazer durar pneus, que é uma coisa Olha, por exemplo, podem ir buscar esse incrível. gajo. Mas esse gajo já foi apontado várias Pode vezes para a perfeitamente Ferrari. ir buscar. Bom, eles sabem disso. Toda a gente sabe disso. Agora, qualquer piloto, se eles fizerem isso, mas o que eu te digo é: se eles fizerem isso no final, a meio da época, qualquer piloto que vá para lá é para queimar. Compreendes? A Completamente, completamente. temporada da Ferrari acabou. Se tiverem aquele gesto, a temporada da Ferrari acabou. Compreendes? Completamente. Correm com alguém a meia da época, claro, e depois no Brasil já podes entender o escarcéu que vai ser se ele for despedido. Ah, Pronto. pois. E depois, ainda por cima, o autoestima dos brasileiros, que já não está a grande coisa. Vão todos no dia em que o Massa for despedido, vão todos a dizer coisas do género: acabou, nunca mais vou ver a Fórmula 1, nunca mais teremos pilotos brasileiros, serão campeões do mundo, aquelas coisadas todas. Volta, Percebes? Barrichello. Não, nem é tanto volta para Barrichello. O Barrichello vai para a Indy, vai ser feliz na Indy, pronto, já agora a Indy vai voltar para o. Vai começar este fim de semana. Portanto, sim, vai ser. E pois, os brasileiros têm aquela tendência um bocado bipolar, não é? Quando eles estão por alto, dizem que Deus é brasileiro, entre outras coisas. Quando estão por baixo, dizem que é o fim do mundo, não sei quem mais, não sei quem das quantas, é o fim do mundo. Mas pronto, é isto que nós estamos sujeitos a, não é? Certo. Mas eu, pronto, para rematar este assunto, eu direi que a Ferrari tem um mau carro e eles sabiam disso desde o início. Agora vamos a ver o que é que eles vão fazer para, não é? Para correr atrás. Eles agora estão a correr atrás de prejuízo. Vão confiar que o Alonso seja um bom piloto, consiga alguns milagres, entre Não, aspas. ele aí está garantido. Sim, ele vai conseguir. Aí, desse lado eles estão garantidos. Agora vamos ver o que é que fazem na fábrica. Exato, mas por exemplo, agora tenho algumas expectativas, por exemplo, em relação a Sepang, em relação à Ferrari. Será que o Alonso, por muito que ele dê, consegue chegar aos pontos? Não te esqueças que aqui em Melbourne ele é quinto, porque, por exemplo, o Schumacher desistiu, o Grosjean desistiu, estás a entender? Se esses dois Mas também, estivessem à mas frente dele, se esses dois estivessem à frente dele, era sétimo. Salvo erro, perdeu um lugar para o Weber com o safety car. Pronto, ainda por cima perdeu um carro. Pronto, exato. Mas o Weber atrasou-se, estás a entender? Sim. E se ele era pressionado pelos. Se ele era pressionado pelos. Pelo Williams do Maldonado, se também não se afastava muito, quer do Sauber, quer dos Lotus, pelo menos do Lotus do Raikkonen, quer dizer, não auguro grandes esperanças para o carro da Ferrari. Pois. E eu acho que e é por isso que eu tenho muito interesse em ver como é que vai ser a corrida de domingo. Por exemplo, Pois tem. o Massa será que vai chegar aos pontos com o carro que tem? Se o Alonso não chegar, o Massa também não. Pronto, quer dizer, é aquele temor que há. Mas acho que eu para mim acho que, olha, para teres uma ideia, nós em 34 dias, não é? Sim, em 34 dias, 35 dias, tu vais ter quatro grandes prémios. Foi agora a Austrália, domingo tens a Malásia, daqui a 15 dias tens a China, depois é o Bahrein. Portanto, eu acho que daqui a um mês, mais coisa, menos coisa, já tens uma ideia do que é que vai ser o campeonato. Pronto. Se for equilibrado, ótimo. Se não for, Se não aguenta-se. for, não, também não há de ser como o ano passado. Não creio. A Red Bull. Até porque a Red Bull, o Vettel viu-se, eles viram-se aflitos, somente comparado com o ano passado. Só deu McLaren para já, né? Sim, só O deu uma Vettel clara. só fez o O segundo Hamilton teve um lugar, problema. só fez o segundo lugar, por causa do safety car. Sim. E segundo o que eu li Porque esta ele foi mais semana. rápido. Consigo ser mais esperto e mais rápido Ah, que o Hamilton. acho que foi azar. Mas o Hamilton teve um problema, atenção. Teve um problema com. Tinha a ver com a. Tem a ver com a gasolina. Estás a entender? Com o indicador de combustível, coisa que vale. O que eu li foi que os engenheiros calcularam mal a quantidade de combustível que ia ser gasta Exatamente. e então puseram combustível a menos nos dois carros. E por isso eles tiveram que baixar o consumo do motor. E andaram mais devagar por causa disso. Se esse for o caso, este ano dá McLaren. Vamos a ver. Essa é a expectativa. Quer dizer, assim, com o carro da McLaren, há uma coisa que eu vi na altura dos testes, era o seguinte. Tinha perguntado aos McLaren por causa da história dos bicos, estás a entender? Os bicos de pato e os bicos de ornitorrinco, como chamem lá aquilo, e o facto do em contraste o carro do McLaren ser bem feito, mesmo não tendo aquele bico, não é? Eles sempre trabalharam, como disse semana passada, eles sempre trabalharam com chassis com relativamente Com baixos, sim. estás a entender? Relativamente baixos. Sempre trabalharam bem nesse aspecto. Agora, com o carro baixo como está, e eles na altura dos testes em Barcelona, lembro-me disso, eles terem dito assim: nós não há alguém que se destaque. Foi o que eles disseram. Não há um Red Bull dominador, não tens um McLaren, não é, para par tudo. não tinhas um Lotus de surpreender, não tinhas a Ferrari dominadora, não nada. Sim, isso são os testes. Isso são os testes. Eu sei, e era o que ele estava a dizer, por exemplo. Por exemplo, eu acho que a Mercedes é um grande carro de qualificação. Sim. Compreendes? Especialmente com aquele avançado de ponta e com aquele DRS XPTO que eles inventaram este ano. Exatamente, que o Ross Brown inventou este ano. E que pode ser na qualificação. A grande diferença, para quem nos está a ouvir, um bocadinho de contexto. O DRS é aquele sistema de neutralização da asa traseira, em que um dos seus elementos muda de posição, a comando do piloto para reduzir a carga, o arrasto, e consequentemente a carga aerodinâmica também, se bem que nas Basicamente é uma retas asa não é preciso. móvel. É uma asa móvel. É uma asa móvel. Que na corrida tem umas zonas específicas em que se pode utilizar e só quando se está a menos de um segundo do piloto da frente. Exatamente. Mas na qualificação pode ser usada onde bem se entender. E portanto, Correto. um carro que tira um bom partido do DRS, tira mais partido na qualificação do que na corrida. Exatamente. Pronto, e é E é por disto que nós isso, estamos a falar. e é isso que eu suspeito que o carro da Mercedes vai ser um carro muito bom em qualificação. Eu não ficaria admirado se o Schumacher voltasse a fazer pole positions ou o Rosberg. Mas agora, em termos de corrida, é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, o Rosberg, apesar de ter tido um problema na última volta que o fez sair de pista e perder os lugares que tinha, ele acabou em décimo segundo. Estava em sétimo, salvo eu. Exato. E acabou em décimo segundo. Não tinha carro para, por exemplo, andar ao nível pronto, vamos Do supor, Williams. da Williams, nem é da Ferrari, Exatamente, nem estamos a falar da exatamente. Ferrari, estamos a falar da Williams. Portanto, pelo menos agora, quer dizer, tem um carro bom na qualificação, mas tem um foguete na qualificação, mas para corrida é outra história. Sim. E o Schumacher também se O viu aflito. Schumacher viu-se aflito, mas ele estava em terceiro de qualquer das formas, não é? Mas repara ali no o McLaren, o Mercedes tem um estado de ponta muito bom e é muito difícil ultrapassá-lo. Vai haver certas pistas em que eles estando à frente na Agora, qualificação. sim, Olha em exato, em Barcelona. muitos Olha em aspectos, Barcelona, vais ver. o resultado, exato, mas repara uma coisa, em muitos circuitos, o resultado da qualificação basicamente é o resultado da corrida. Compreendes? Exatamente. Como tu disseste, falaste do exemplo do Barcelona. Isso, Barcelona é conhecida, para quem costuma ver Fórmula 1 ou não, sabe que o Grande Prémio do Mónaco, com aquelas ruas estreitinhas, é difícil ultrapassar. Portanto, quem sai em primeiro habilita-se a ganhar. Só que E o Hungria também. estatisticamente, e a Hungria também, e estatisticamente, Barcelona também é assim. Que é um circuito com carga aerodinâmica máxima, tal e qual como o Mónaco. E E do qual toda a gente testa lá. estatisticamente, quem sai na pole de 20 em 20 anos não ganha. Há um de 20 em 20 anos, uma coisa assim do género. Eu não sei a É estatística de verdade. cor, posso ver, mas tenho esta ideia. E portanto, e a Barcelona é um sítio, ao contrário do Mónaco e da Hungria, onde dá para usar o DRS mais do que um sítio, com eficácia. Portanto, isso é que eu estou a dizer Exatamente. Barcelona para se ver esta diferença da qualificação para a corrida do Mercedes. Por causa Exatamente. disso. Mas pronto, voltando um bocadinho, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, falando da Mercedes, e é óbvio que a Mercedes está ali um carro que, em certos aspectos, consegue ser superior aos outros, mas é na parte da qualificação. Quer dizer, se o Schumacher lá com a bengala que ele leva, entre aspas, não é? Consegue um terceiro lugar já aqui em Melbourne. Podemos imaginar o que é que vai acontecer nas outras pistas. Da mesma forma que, por exemplo, tens a Lotus, não é? A Lotus tem um problema grave com a história Da coluna de direção com o Raikkonen. da coluna de direção do Raikkonen, que ele não conseguiu fazer uma grande qualificação. Mas depois tu tens o Romain Grosjean, que não tem propriamente a experiência do Kimi, não é? Apesar do Kimi ter ficado 2 anos fora, mas ele arranca o terceiro lugar. Sim, sem dúvida. Aliás, Essa foi a maior surpresa da qualificação. Né? Quem é que pode Nem o arrancar? próprio Grosjean estava à espera. Aliás, via-se na cara dele que ele estava nas nuvens. Exatamente. Não estava nunca à espera de fazer um terceiro lugar na qualificação. Nunca. Exato, mas agora é por isso que eu digo que isto está muito equilibrado. Quer dizer, porque vamos supor, agora isto foi assim em Melbourne, o que é que vai ser em Sepang? Achas que pronto, partimos do princípio que os McLaren e os Red Bull são os candidatos à pole position. E o resto? Exato. E onde é que ele vai andar? E que surpresa é que eles têm todos na manga? Por exemplo, pronto, a Williams, não é? Voltamos sempre à Williams. Por exemplo, meter o Maldonado na Q3. O Senna pode entrar no, na Q3, Pois não pode. é? E foi o ano passado, correu. Exato, com a então Renault. O Raikkonen para voltar à Q3, sem tirar nem pôr. Se o seu Grosjean consegue isso, pois é que dá a ideia que aquele problema com a direção é só com o Raikkonen, Sim, não é? mas eu estava a pensar mais no que aconteceu nos testes, quando eles detectaram um problema no, creio que da suspensão da frente, que tiveram Sim, que sim, sim. voltar às pressas para a corrida, para a fábrica e resolver o problema. Resolveram o problema. Ficou bem resolvido, aparentemente. Portanto. Mas Está isto, muito mas é como eu equilibrado, digo, está muito equilibrado. está muito equilibrado, ainda estamos no início. Quero ver qual é a tendência. Quero ver se o que é que podemos dizer, o que é que podemos não dizer, o que é que eu vou achar, o que é que podemos achar, não é? Será que vai haver uma dominação ou vai haver um equilíbrio tal que de 15 em 15 dias estamos a ver um vencedor diferente? Isso era fantástico. Isso era Entendes onde eu quero fantástico. chegar? Porque sim. Portanto, vamos a ver. Qual é o próximo assunto? Preferes falar da GP2 ou do Delta Wing? Vamos falar do Delta Wing. Vamos falar do Delta Wing. Certo. Primeiro que tudo, um pequenino contexto. No fim de semana, ao mesmo tempo que tivemos a Fórmula 1, começou o Mundial de Resistência, com as 12 horas de Sebring. Pronto, a Audi ganhou, com, creio que é com 1-2, ou sim, com 1-2 pronto, da marca. E concorreu praticamente sozinho, porque a Toyota só vai participar em maio nos 1000 km de Spa-Francorchamps, e claro, a Peugeot retirou-se. Certo. E basicamente foi uma corrida interessante. Comecei a ver, vi com muitos acidentes, o engarrafamento do Caraças. Nunca pensei ver um engarrafamento, mas é verdade. Não, mas é verdade, até hás de ver vídeos no YouTube. Das primeiras horas principalmente depois da largada com o safety car, né? Basicamente tu chegavas a ver 20 carros separados por menos de um segundo e era uma grande misturada, LMP2, LMP1s, a tentarem passar este e aquele com os carros dos GTs, pronto, complicado. Por exemplo, em relação às nossas coisas, João Barbosa ganhou na classe LMP2. O Pedro Boa. Lamy esteve a liderar a classe GT com o Corvette até poucas voltas do fim, pouco mais de 2 horas do fim, creio eu, quebrou a caixa de velocidades, mas ainda assim acabou em terceiro lugar na categoria GTE, com o Corvette. Sim. Pronto, basicamente foi isto. Mas a grande novidade do fim de semana e provavelmente de toda a Endurance este ano é de um carro que não participou na corrida. Aliás, nem estava inscrito, nem participou. E vai aparecer, e mesmo e quando aparecer em Le Mans, vai ser como extra, extra. Pronto, quase como carro de Sim, demonstração, para demonstrar que é o Delta Wing. O Delta Wing é um conceito de diferente carro, que foi desenvolvido por duas firmas americanas, que é a Highcraft Racing e a All American Racers, fundada pelo Dan Gurney. E basicamente a ideia do Delta Wing é teres um carro com quatro rodas e um volante, claro, mas feito como se fosse um caça-avião, em forma de delta, pronto, sim, com um bico à como o frente. nome indica. Exatamente, com o bico à frente e e uma traseira um bocadinho mais alargada. Dá ideia, parece um. Nós vamos pôr umas fotografias para verem, Exato. porque tem mesmo de ser visto. Isto é difícil de explicar a forma do carro sem ser visto. Parece, dá ideia que é um triciclo, mas não é, porque tem mesmo quatro rodas. E o conceito por trás deste E tem carro. uma, em vez de ter, e, só que tem, em vez de ter uma asa traseira como nós vemos nos Fórmulas ou no pronto, no tem uma cauda como os aviões. Como os aviões, sim. Isto é Exatamente, para dar tem uma cauda como os estabilidade. aviões para dar estabilidade. Porquê? Porque a área traseira é tão grande, ou seja, maior que a área frontal, a área traseira é tão grande que não necessita ter uma asa, só basta ter um estabilizador para o agarrar no Espetacular. downforce. Espetacular. Sim, Estou muito é um curioso carro. para ver este carro. Para ver este carro alemão. Estou bastante Pronto, então, curioso. na sexta-feira, para quem não sabe disto, na sexta-feira estamos a falar sobre. O pessoal começou a falar sobre o carro. Na sexta-feira passada, eu estava a falar com um amigo meu lá no Brasil e ele diz-me assim: Olha, eu vou falar com o Ricardo Vila. Quem não sabe, pronto, porque ele trabalha na Nissan, que é um projetista. Foi um antigo projeto, projetou os carros da Fittipaldi e os carros da Ligier, nos anos 70 e 80. Ou seja, um senhor veterano, já sabe da coisa, há mais de 35 anos. E então ele diz, falei com ele, que acho que eu passo a mensagem. E eu disse, está bem, pronto, manda aí. Então, basicamente, o que ele diz, ele de facto participou na Porque reparem, o carro é patrocinado pela Nissan. A Nissan forneceu-lhes um motor 1.6, ou seja, um motor semelhante, um motor que tu vais ver, tu vês, por exemplo, tu verias num carro do WTCC ou nos rallies, ou o que quer que seja. Então forneceu-lhes um motor, a Nissan forneceu-lhes esse motor, e o que ele conta é que, o que ele conta é o seguinte: é um carro leve, é um carro pequeno. Tem um coeficiente americano, aerodinâmico de menos metade de um LMP1 ou 2, não interessa. É motor turbo, claro. E tem, pronto, como foi dito, não é? Uma mega asa inferior. E isto, basicamente, pronto, como eu disse antes, é um carro que é projetado pela Aycraft Racing e pela All American Racers. Aliás. Eles em 2010, seja, creio eu, tentaram convencer a IndyCar Series, a adotar aquele carro para ser o seu carro para 2012. Só que eles disseram que não. Pois, não me admira que o Porque carro é é um mesmo conceito muito radical. Estamos a falar de um carro muito diferente. exato, muito É diferente, muito é um diferente. conceito muito radical e eles não queriam arriscar nisso. Pronto. E agora estamos a falar de um carro que, pelo que se conta, pelo que ele conta, pelo que a esperança é essa, é por causa deste novo tipo de carro, de um coeficiente aerodinâmico menos de metade, com todos aqueles controles, com todos os e tem DRS e tudo mais, muito provavelmente os consumos do carro vão ser muito inferiores aos carros ditos normais, aos LMPs ditos normais, e segundo o que ele diz, ele está a prever três mudanças de pneu. E eles tiveram que fazer adaptações ao regulamento. Ao regulamento, por exemplo, o que ele diz é que a ACO os obrigou a que eles não fossem mais rápidos do que 3,43 segundos. 3 minutos e 43 segundos. Como é? No Lassarte. E Explica, portanto, gasolina. explica-me melhor como é que isso funciona. A ACO limitou o A ACO, tempo que é a Automobile do West. que eles podem fazer. O que ele diz, eu tenho a carta dele, está aberta, e ele diz assim: Isso é muito pretendemos fazer estranho. 24 horas. Pronto, é o que ele diz aqui. Pretendemos fazer 24 horas só trocando 3 vezes pneu. E a ACO já nos limitou a um tempo de volta de 3,43 segundos, ou seja, provavelmente, ou vão meter limitadores no, no, na potência do motor, compreendes? Por exemplo, tem X cavalos Não, isso eu compreendo, às 17 configurações, mas se calhar só vai limitarem limitar aos 12. tecnicamente, Limitar limitarem. internamente, por Eu exemplo, a compreendo. potência do motor. Se calhar vai chegar e só vai fazer 12 mil ou 11 mil, e em vez de ter 500 cavalos, eu tenho 350. Percebes? Ou então podem meter lastro também. Certo, isso eu compreendo. Eu não estava a compreender, era a parte de como é que eles limitam o tempo por volta, porque o meu objetivo é ser o mais rápido possível. Só tenho uma linha no regulamento que diz que não posso ser mais rápido que isto. Ora bolas, O que ele diz, isso é pronto, você sabe. estranho. Sim, mas o que ele diz, só para acabar, é assim: a ACO já nos limitou um tempo de volta de 3,43 segundos, 3 minutos e 43, para não fazer muita sombra aos LMPs. E é um tanque de gasolina limitado a 40 litros, que é para não ter vantagem nas paradas da boxe. Quer dizer, Certo. a própria ACO já reconhece que se eles não tiverem limites. Se este carro não tiver limites, papa tudo. Ou seja, eles reconhecem o potencial deste carro, do Delta Wing. E o carro curva, não é? Vais ver qualquer vídeo, o carro curva. Tem que ver, eu não vi, tem que ver Ainda mesmo. não viste? Não, Então, vídeo depois, não. vídeo, depois vais ver. Sei lá, escreve lá Delta Wing Testing ou coisa assim, que eles já andaram a testar o carro. Eles vão correr, em princípio, pelo menos há um piloto confirmado, que é o Marino Franchitti, que é o irmão do Dario Franchitti. Certo. E já foi testado pelo Enrico Mas. O Enrico Mas já o testou. Portanto, não sei mais quem. Eu sei que o Franchitti vai. Agora não sei quem mais é que irá em junho. Podem ter um outro piloto francês. Mas as pessoas estão. Há uma alta expectativa. O carro curva. E ele fez demonstração em Sebring, neste fim de semana. E as pessoas ficaram espantadas. Pronto, as pessoas estão espantadas. Há uma alta expectativa sobre o carro para saber se é mesmo aquilo que as pessoas dizem, não é? Sim, não é para menos. Não é para menos. Então, Por acaso estou a pá, ver aqui o se... vídeo e de facto o carro é estranho e mas curva. Sim, mas repara uma coisa. Mas repara uma coisa: se esse carro te disser assim, come menos pneu. Eu gasto metade do depósito, tenho um consumo metade do que. Oh, repara uma coisa, Pedro, numa prova de endurance, estás a entender? Em média, deve-se parar para aí umas 12 vezes. Compreendes? Se tu Certo. divides, cada piloto tem pelo menos um stint de 2 horas. Ou seja, porque ao fim de 3 horas ou 4, já ficas cansado. E então. Tu sabes que é por isso que eles têm três pilotos, não é? Divides aquilo, 6 vezes 3, 24. Ou seja, 6 vezes 3, 18. Não, seis. Espera aí. Três pilotos. Sete. São 8 horas para Sim, cada um. sim, sim. São 8 horas cada um, não é? Tu entras dentro de um carro, por exemplo, tu começas, tu fazes 2 horas, tu voltas daqui a 4. Que é sempre assim, não é? Até ao fim. Pronto, por causa dos limites, físicos, não é? Mas Claro. se tu, por exemplo, tu não paraste, não tiveres problemas, se não tiveres coisa assim, quer dizer, ou então, se vamos supor, tu paras, vais trocar de piloto. E se tu não metes gasolina, ou não trocas de pneus, tu tens uma vantagem. Porque tu sabes que metendo o carro, enchendo o depósito de gasolina, o carro fica mais pesado nas primeiras voltas. E metendo pneus novos, tens que andar 2 ou 3 voltas para ver se aquecem. Quer dizer, tu tens ali uma vantagem, pode não ser muita, mas ali é uma vantagem. Se os pneus continuarem otimizados ao fim de 2 horas, se tu não Não, paras ao fim de 2 horas, tudo é sem assim. dúvida. Agora repara, em termos de poupança de pneus e Ou seja, combustível. não é só a velocidade que tu ganhas. Endurance é exatamente isso. Não é velocidade, em velocidade que tu ganhas. Claro, claro. É o desgaste do material. O Se tu objetivo é sempre desgastas fazer menos. o carro o mais leve possível, o motor a consumir o menos possível, para o carro levar menos combustível e ser o mais leve possível. E fazeres o menor número de paragens nas boxes. Pronto. É, a matemática é sempre a mesma. Tu perdes sempre 5 a 10 minutos. Mesmo se uma troca normal, trocar pilotos e tudo mais, tu perdes para aí mais uns 3 a 5 minutos. Quando é Isso que é é a importante. Le Mans este ano? Já Le se Mans sabe? é em junho, creio que é. Vejo já aqui. Eu creio que é meio de junho, agora não tenho. Acho que é 12 a 14, eu não tenho a certeza agora. Ok. Então, Deixa-me cá ver. fica à espera com curiosidade. Aliás, muita gente está à espera com curiosidade, né? Muita Claro. expectativa, como tu dizes. É, há uma enorme expectativa. Estamos a falar de. Por acaso é mais cedo. Por acaso é. Não, sim, 16 a 17 de junho. É terceiro fim de semana. Vai ser. Olha, por acaso este ano a FIA conseguiu fazer com que não calhasse no mesmo fim de semana do Grande Prémio do Canadá, que era o que Boa, costumava boa. acontecer. E por acaso desta vez conseguiram. Porque o Grande Prémio é uma semana antes, não é? Portanto, até é bom, que pronto, depois calhava e era uma chatice. Pelo menos na altura. E havia muitos pilotos que queriam ir ao Grande Prémio do Canadá e não conseguiam. Estás a Certo, entender? que chatice. Os gajos da Fórmula 1 queriam ir, mas depois não podiam, porque, calhar, por exemplo, o Sebastien Bourdais este ano vai falhar a ronda de Milwaukee da IndyCar para poder correr as 24 horas de Le Mans. Ah, é? Então deixam de fazer isso? Deixam. Na Indy deixam. Na Indy Não deixam. sabia, não Garanto sabia. eu. Não, não, mas o regulamento, tudo bem. Agora, deixam de fazer isso a equipa? Deixam. Que eles têm, a equipa dele na Indy deixou, tanto mais que que eles andam à procura de um substituto mesmo para a ronda de Milwaukee. Está lá. Olha, digo já, o calendário, que agora não tinha na cabeça, o Grande Prémio do Canadá no dia 10. E no dia 24 é a Valência. Portanto, entre os dois, tens as 24 horas de Le Mans. E, por Boa, exemplo, tens boa. pilotos como o Sebastian Buemi que vai correr. Apesar de ser Boa. terceiro piloto da Red Bull, vai correr. Sim, mas o terceiro piloto de uma equipa de Fórmula 1, nos tempos atuais tem uma figura que está lá Sim. presente, não é? Está a Ele perceber tocou de o que eu quero dizer? presente e tudo. Exatamente, claro. Mas também tem. Mas sabes que eles têm a hipótese de correr nas sextas-feiras. Né? Pois, mas. Os FP1s. Free Practice One. Portanto. Sim, algumas equipas, especialmente a Force India, usam isso com muita regularidade para dar estaleca Ao Hülkenberg. ou nesse caso usaram para isso. Mas penso que este ano vão dar a oportunidade ao Bianchi, não é? Sim, mas desde que não calhe nos fins de semana da World Series by Renault. Tem que correr para lá. Olha, isso é uma boa entrada para o próximo tema, que é a GP2. Então vamos falar sobre o GP2. Que começa no este fim de semana também em Sepang. Eles vão sair um bocadinho fora da Europa. Certo. Tipicamente começava só em Barcelona e acompanhava todas as rondas europeias da Fórmula 1. Exatamente. Corriam Até amanhã a Monza. Fórmula 1 à hora do almoço. Este ano, a GP2, ao que parece, a maior crítica que se faz é a falta de pilotos que se dizem com talento, não é? Há poucos Exatamente. nomes sonantes na Muito GP2. poucos, muito poucos. Eu estava a falar, por exemplo, acho que ainda falta mais um piloto há uma vaga, ainda falta mais uma vaga para preencher, provavelmente poderá ser preenchida amanhã ou depois, antes dos treinos em Sepang, mas este ano, para terem uma ideia, a maior parte dos talentos de jeito foram para a World Series by Renault. Eu falei sobre isso na segunda, eu escrevi sobre isso na segunda-feira. Pilotos como, por exemplo, o Jules Bianchi vai correr na, como já dissemos, vai correr na World Na Series World by Renault. Series, sim. Outros pilotos como Kevin Magnussen também vai correr na World Series by Renault, ou Lewis Williamson, ou Sam Bird, pronto, em detrimento de correr na Na GP2. GP2. Deixa-me um bocadinho amargo na boca, porque desde há uns tempos para trás nós nos temos habituado a seguir a GP2 com muito interesse, porque todos os campeões da GP2. Exceto, como é que se chamava aquele italiano? Pantano. O Pantano. Jorge Pantano. No ano a seguir estavam na Fórmula 1. Certo? Tivemos casos de. O Hamilton é um bom caso. Venceu a GP2 e venceu a Fórmula 1. 2 anos depois. Todos os pilotos que saíram da GP2, que venceram na GP2, deram-se bem na Fórmula 1. O Hülkenberg e o Hamilton foram pilotos que ganharam o título no primeiro ano da GP2. e subiram logo de divisão, entre aspas. O Mas houve Pastor Paulo. mais. O Rosberg, o Sim, Pastor eu estou a falar de. Maldonado também. Sim, o Baldonado foi campeão. Por exemplo, o ano passado, em 2011, o campeão foi. Em 2000. Não Não. houve o Glock, não. Tu Não, recordo mal. o Gal Glock foi em 2005, 6 ou 7, já não sei. O 2007, Sérgio Pérez talvez. foi vice-campeão, também subiu. O Senna também foi vice-campeão. Sim, o Bruno O Senna Senna, também. Sim, no o ano do campeão foi Hamilton. o. Exato, o campeão foi o Romain Grosjean. E subiu O outro ano, exatamente. para a Lotus Renault, chamam lá o que quiserem. E ele Agora, dominou o campeonato. dá-me ideia que Ele dominou esta o campeonato. fuga de talento, por outro lado, porque não tem massa para correr na GP2, vai fazer com que Exatamente. esta situação se altere. A Vamos menos a ver. que um ou dois pilotos que são tidos como favoritos por causa do talento, vença de facto. É Que é, assim, tudo indica, não é? sim, Tudo. mas repara uma coisa. Se fores ver bem, olha, posso voltar ao Autosport. O Autosport deste mês tem lá um assunto sobre pronto, quanto dinheiro é que tu precisas para que tu corres nas categorias de formação, e na GP2 eles pedem-te 2 milhões de euros, em média. Quando tu vês, em contraste, por exemplo, com os 800 mil que a World Series by Renault pede aos pilotos. E então tu ficas assim a pensar, porque é uma diferença grande. Mesmo assim. É gigantesca, não é? Quer dizer. Por exemplo, a GP3 pede 600 mil, mas é diferente. Estás a entender? Não, não é. Agora, Não há este, não há, também não há estas extravagâncias de correr para a Malásia. é isso que estou a dizer. E a World Series. A única medida de comparação que tu tens que fazer é com a World Series by Renault. Porque tem o mesmo. Mais ou menos. O mesmo carro, não É é? mesmo Um carro carro. é potência A motorização semelhante. é diferente. A motorização é diferente. Estamos a falar de carros de 3,5 litros. Mas, por exemplo. E depois a World Series by Renault é essencialmente uma competição europeia. Não vai correr fora. Entendes? O calendário da GP2 basicamente é uma união entre a versão asiática do que da versão europeia, que é o que tu tinhas antes. Aliás, antes até havia as duas competições. Sim, mas eles unificaram, estás a entender? Vais ter duas corridas no Bahrein. Vais ter a corrida na Malásia, vais ter no final da época, vais ter uma corrida em Singapura, estás a entender? E depois o resto é a versão europeia, que vai Certo. acompanhar o Mundial de Fórmula 1, claro, como dissemos antes. Mas depois repara, A GP3 acompanha só na Europa. exatamente, exatamente. O Félix da Costa, para termos uma ideia, está na Carlin, não é? E decidiu que o melhor era tentar ser campeão Na GP3 do que na do que GP do que arrastar-se ou por exemplo, faltar-lhe o dinheiro a meio do ano na GP2. Que isso é muito complicado. Porque eu digo-te uma coisa, eu digo-te já isto. Pelos pilotos que estão ali, não é? Não tens muitos talentos. Se fores ver o registro dos pilotos, não tens aqui muitos talentos. Para mim, eu acho que o favorito, não é? Quem é o Esteban, ou é o Esteban Gutiérrez, que está a fazer a segunda temporada na Fórmula na Na GP2? GP2. Ou então é o Felipe Nasr, que está na Dams, que é o que é a Brasileiro. equipa que deu, o brasileiro que ganhou o título da Fórmula 3 britânica. E era o que estava na. Sim, estava na Carlin. Certo, sim. Estava Falámos na disso Carlin. semana passada, sim. Exato, falamos disso semana passada. Estava na Carlin. Está na Dams, que é o que deu o campeonato ao Grosjean. E está ligado diretamente entre aspas, à Renault barra Lotus. Certo. Portanto, se o Nasr. Eu acho para mim. E o Nasr tem talento. Eu acho para mim o Nasr é um candidato natural. Ou então, também que tem que se ver é Creio que o David Valsecchi, que é o companheiro de equipa do Nasr na Dams. Mas, por Certo. exemplo, o resto, por exemplo, são pilotos, são aqui há 3 e 4 épocas. O Guido Van der Garde vai fazer a sua quarta época. O James Calado, não tanto o James Calado, mas, por exemplo, tens aqui tipos como o Joseph Kral, que já está aqui também há muito tempo. David Valsecchi também já está aqui há muito tempo. E tem aqui tipos que não têm muito pouco ou quase talento nenhum. Sim, na GP2, quando nós nos começamos a começar a habituar a ouvir um certo nome, é mau sinal. Exato. Basicamente é isto. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Aliás, eu posso dar dois ou três exemplos, né? Deito o Guido van der Garde. Tens tipos como o Julian Leal, que teve na World Series BR no ano passado. Não é, e não foi grande coisa. Tens o Fabio Laimer, que vai fazer a terceira época na já ganhou corridas. Vai fazer a sua terceira época na GP2. Vamos lá ver se ele consegue alguma coisa. Mas, por exemplo, eu quando vejo pessoal como Fabrizio Crestani, não é grande coisa. Eu penso pior. Ou então, E o o Ricardo Teixeira? fabuloso, magnífico e maravilhoso Ricardo Teixeira, que teve em 2009 Exatamente. ou 2010, já não me recordo. Não foi em Nos 2? 2009, deve ter sido Não foi 2009. nos Teve na 2? GP2. Teve na Eu acho que GP2. foi, eu acho que foi em Ele 2009 e em fez um ano de 2010. GP2 e depois fez um ano de Fórmula 2. Não, foi 2010 foi a Fórmula 2. Que Não, mas até nem teve. eu não digo correr o tempo inteiro. Eu digo, eu fiz uma corrida ou assim, uma coisa assim do género. Não, fez Uma ou um. duas ou assim, uma coisa Não, assim esporádica, ele não? fez GP2 toda. Ele fez GP2 toda, que eu me lembro, na Trident e não pontuou. Ah, Pronto. pois. E não pontuou. Foi em 2009. Pronto. Pela Trident, até tem aqui duas não qualificações. Depois ele fez no ano seguinte a Fórmula 2 e conseguiu um quinto lugar em Marrocos e um sexto em Portimão. Pronto. Que E até são os nem é mau. resultados que ele tem para mostrar na carreira dele, basicamente. Exatamente. E o ano passado foi piloto de testes da Lotus. Agora Caterham. Sim, chegou a andar com o carro. Chegou, deu umas voltinhas em Valência, isso eu me lembro. Mas não. Agora tens, por exemplo, a ADAX foi contratar o Johnny Chicotto Júnior, que já vai na sua, talvez, terceira temporada. Estás a entender? Quer dizer, se tu não brilhas na primeira temporada, ou pelo menos na segunda, a partir da terceira, os pilotos, Estás tramado, os gajos da Fórmula 1 olham assim: ah, quanto pois. é que tens na carteira? Ah, tem 10 milhões. Ah, bem, entra. Então, anda cá, pois. Ah, então anda cá. Ah, vai ser o terceiro piloto da nossa equipa? Ah, tá bem. Vais correr meia dúzia de fim de semana. Tá bem, não há problema. Percebes? É por isso que eu acho que queres ver talento? Queres ver talento? Vais ver a World Series Barre. Vais ver Este ano o parece que a coisa está a Magnussen. compor-se dessa forma. Vais ver o Magnussen. Vais ver, pronto, aqueles que eu te falei, o Bird, o Williamson, o Bianchi. O Bianchi está lá. Quer dizer, o Bianchi preferiu correr a World Series by Renault do que propriamente a GP2, onde teria hipóteses de brilhar e ser De campeão. vencer, sim. Ah, tu. Na Ou da Dams, ou na ADAX, ou onde quer que seja. Não tem. E, por exemplo, outro exemplo que eu dou, eu tenho aquela sensação, corrijam-me se estiver enganado, que, por exemplo, o pessoal da Ocean anda mais à procura de um tipo com carteira, estás a entender? Para fazer correr aqueles carros, do que propriamente um talento, não é? Eu não sei se o Nigel Melker tem talento. Penso que sim, julgo que sim, não tenho assim a certeza. Foi terceiro na GP Series em 2011, portanto não é assim tão mau. Pronto, foi buscar um estreante, tem algum talento, não é? Da mesma forma que a Marussia Karlin da GP2 foi buscar o Rio Arianto, que a Indonésia tem acho que 17 ou 19 anos. Agora tem 19. Mas, por exemplo, já tinha duas temporadas de GP3. Certo. Não é mau carro, não é mau piloto. Não é, atenção, não é mau piloto, já tem três vitórias na GP2. Na GP3, Na quer dizer, GP3, desculpa. sim. Exato. Portanto, pode ser que. Assim, eu acho que o Ariane tem talento e eu acho que o Melka tem talento. Acho que o Nasr tem talento. Eu acho que tem aqui, o Gutiérrez também tem talento. Mas, por exemplo, no meio de tipos com dinheiro e provavelmente sem grandes hipóteses de brilharem a não ser pela carteira, não vejo aqui. Não vejo aqui grande coisa, quer dizer, eu É arrisca-se uma até o pena, campeão. é uma pena, não é? Arrisca-se, eu arrisco a ver o campeão de. Ah, pronto, vai haver um campeão, não é? Claro. Não andar, vai ser com o Pantano, pode ter o mesmo destino, pode ter o mesmo destino O que o Jorge Pantano. Pantano é porque era já velhote, a comparar com os outros. Sim, mas por exemplo, mas o Pedro, o Pantano podia perfeitamente ir para a Indy. Não é? O que é que ele está a Pronto, podia fazer não ter agora? dinheiro para ir para. Sabes? Acho que a última vez que eu o vi estava na AutoGP. Acho que estava na AutoGP a correr, mas não tenho assim 100% de certeza. Pelo menos em Certo. 2011 andou a passear. Deixa-me ver o que é que ele andou a fazer. Não tenho, sabes que eu acho que o Pantano, se ele não dar o salto, por exemplo, à Endurance, não vai lado nenhum. Pois, quer Compreendes? dizer, ele quando ganhou o Porque GP2 já está a falar tinha de um piloto. 29 anos ou tinha 30 anos, ou assim, uma coisa assim do género. E quando há lá pilotos que têm 18 ou 19, é pá, fica a perder. Aquilo é suposto, foi criado com o intuito de ser o último degrau antes da Fórmula 1. E é muito raro tu veres pilotos a estrearem-se na Fórmula 1 aos 30 anos, hoje em dia, não é? Mas ele já fez, não te Ele esqueças. já tinha Ele já corrido fez. com a Jordan, não era? Jordan em 2004. Certo. Portanto, Tal como o por Glock. exemplo, O não, mas o. Glock Exato. Mas, também tinha uhum. corrido com a Jordan ou em Mas, ele, mas, 2004 ou ele, mas ele era 2005. muito mais novo. Pois, claro, Mas ele era muito é, lá mais novo. está, Ele lá está. era. Mas o Pantani, no ano passado, andou na Indy. Fez algumas corridas na Indy. Portanto, agora não sei. Eu creio que em 2012 não está com ideias de continuar. Pelo menos eu não vejo em lado nenhum. Mas eu, para mim, eu acho que ele devia pensar em dar o pulo para a Endurance. E Vamos para ver. uma equipa de não interessa agora a categoria, mas ficar pela Endurance. Pronto, tem mais hipótese de ter uma carreira, estás a entender? Do que propriamente nisto, por exemplo. Olha o Luca Filippi, que era ex-GP2. Mas sabe que as portas na Fórmula 1 já estão fechadas. Foi para a Indy. Pronto, é pragmático. Não é? E na Fórmula isto neste meio É. funciona muito assim. Há quem seja Se não se pragmático. consegue naquela altura, pá, é melhor esquecer. É muito Exato. E triste se porque uma quer pessoa continuar. anda desde os 10 anos É. nos karts, sempre, todos os fins de semana, voos para ali, voos para aqui, uma vida muito cansativa e chega-se ao fim, faz-se as contas e não dá e sabe-se que o que se tem a fazer é desistir. É partir para outra. Não É, para tipo é? outra. Mas é E por isso acontece a que mais é assim. pilotos, e isso acontece a mais pilotos, do que o contrário. Certo? Porque da Fórmula 1 há 22, Exato. aliás, há 24, 22, 24. 24, na prática há 22. E não há mais, Sim, certo? Isto é mas muito elitista. sim. É muito elitista. É muito elitista. É um clube muito restrito. E só E não entram tens muitas dois, hipóteses. um, dois, três novos por ano. Às vezes quatro. Exato, É muito exatamente, às vezes restrito. quatro. É, Em 2000, não tem o ano nada a ver, passado. por exemplo, com a Indy. Não tem nada a ver, por exemplo, com a Indy, não Claro é? que não, A claro que Indy, não. tu podes entrar em qualquer altura, em qualquer sítio, etc e tal, e tentas, e pronto, e tentas a tua sorte em, vamos supor, três, quatro, cinco corridas. Meia dúzia de corridas, se eles gostarem de ti, continuas. Por exemplo, ou então podes até tentar, estou sorte só nas 500 milhas de Indianápolis, como em princípio vai fazer o Jean Alesi, Jean Lézy? não é? Sim, o Alesi em princípio vai tentar entrar nas 500 milhas de Indianápolis, tem quase 50 anos, Seria não interessante é? ver. Não, mas enfim, é muito complicado. E por exemplo, e é um bocado ou consegues ou não consegues na GP2, não é? Certo. E é por isso que eu acho que muito provavelmente das duas uma, ou a pessoa que ganha este ano tem que ser alguém que entre logo a matar. Percebes? É por isso Sim. que eu digo, se calhar, prefiro ver um Nasr ou um Gutierrez, que tem um, 2 anos de experiência na GP2, do que, por exemplo, teres um Guido van der Garde, que já vai na sua quarta época, provavelmente pode ganhar, mas depois encontrar uma equipa na Fórmula 1, Mas ele também lá já tem que, tem, mas lá ele tem que também pedir ao sogro, já tem as costas quentes, lá tem que exatamente. pedir ao sogro, sim, lá tem que pedir ao sogro para aí uns 15 milhões ou 20 milhões. E ele diz: opa, eu tenho que comprar uma vaga na Fórmula 1. Ah, é na Marúcia, não interessa. Compro, estou lá, etc, etc. E tal. É, porque o Van der Garde, durante o defeso, foi muito falado para ir para a Lotus, para ir a Lotus Renault, para ir para a Williams, e aí chegou a ser falado para ir para a Marúcia. Portanto, não é fácil. Não é fácil. Não. Olha, Paulo. Aquelas coisas tens de ter uma carteira bem recheada. É por isso que, por exemplo, o António Félix da Costa não vai, não decidiu, opá, vou ficar aqui na GP3, vou tentar o título, do que ir para a GP2 e ficar sem dinheiro a meio do ano. E E quem? agora a minha pergunta para ti é: falámos do Félix da Costa, já falámos no episódio anterior, mas o que é que lhe acontece se ele não ganhar o título? A coisa vai-se complicar. Vai-se complicar. Pois, exato. Vai ficar Porque ainda por complicado. cima estamos a falar de uma competição que do primeiro ao vigésimo são é Pois menos um é, segundo, é não um é? segundo, é uma coisa assim, sim. É um segundo, é a volta de um segundo. Vai-se Portanto, complicar. não é fácil. De facto, é verdade, não é fácil. Portanto, ele agora está numa Vamos, posição de mas a risco. Carlin tem. É uma aposta. Mas a Carlin tem. Como é que eu ia dizer? Tem experiência nisto, estás a entender? Pois, Estamos a falar de uma equipa que ganha tudo na Fórmula 3 inglesa. E ele tem experiência de Fórmula 3 inglesa. Ele tem talento. Ele não desaprendeu. E o melhor exemplo que tu tens é quando ele fez aquelas 6 corridas na Fórmula 3 britânica. Pontuou em todas elas e ficou no pódio em 3. Portanto. Certo. Olha, uma pequena antevisão do Grande Prémio da Malásia. Já falámos da Fórmula 1, um bocadinho misturado o Grande Prémio da Austrália com o da Malásia. Há mais uma coisa que eu te quero dizer, que é, estou aqui a ver o tempo para o fim de semana e dá trovoada o fim de semana todo. Ah, é? Ah, Todo o pois. fim de semana? Pois. Bem, agora falta. Sabes que falta agora. A menos Estamos a gravar isto na que. A menos terça-feira, que. quarta, quinta, sexta, 3 dias, não é? Eu vou pôr o link. Sim. É no weather.com. Para Sepang. Não sei quão longe é o circuito da cidade. É à volta de 30 km, é ao pé do aeroporto. Então não é É ao nada. pé do aeroporto. Porque se está trovoada, vai ser uma bela de uma corrida, é o que eu te digo. Se for este o Sim, caso, se for este o caso. vai. Sabes a que horas é que Se for começa? É este caso. porque só vai, pode dar a mesma barraca que em 2009. Vamos a ver. Pronto, ali é a zona de. É a zona tropical. Se começar às 4 da tarde e está a chover. A Quatro da sair. tarde, não, às 2 da tarde, lá, local. Ah, Lá, local. 2 da tarde, sim. Ok. Vai ser complicado, estás a entender? Não é sarilho. Não, não, não, não, não creio que seja Serilho, O Serilha é começar às mas por 4 exemplo, ou às se 5. chover, pois exato, há esse risco. Em 2009 foi assim, mas aí foi porque a FIA foi estúpida, o Ekelson foi idiota ao marcar a corrida às 5 da tarde, porque no final, sempre no final da tarde, para aquelas bandas, chove Chove, a pronto. cântaros. Aliás, Isso tu abris tu o site da viste. Fórmula 1, a previsão de tempo que dá é essa mesmo, trovoada. Quer dizer, E começa e às 4 naquela da zona, tarde. naquela. Estou aqui a ver. Pronto, já são 6 horas. Eles vão começar um bocadinho mais cedo. Porque sabes porquê? Porque aqui é creio que é às 7 da manhã ou é às 8 da manhã. É às 9. Faz lá a conversão. É Estás às no 9. site oficial da Sim, Fórmula 1. é às 9. Faz lá, faz a conversão. Já fizeste a conversão? Sim, é às 9. Para o nosso horário? É às 9. Às 9, pronto. Às 9 da manhã. Às 9 da manhã é aqui, porque é um horário civilizado, não é? Sim. Para a Grã-Bretanha e quer para o Centro da Europa, que é às 10 da manhã. Ou seja, a ideia é se tu vais ter chuva forte, vais ter pista alagada e tu vais ter muito provavelmente, ou eles porque eles vão ter que arrancar com o safety car, Estás a Se compreender? for assim, já. Se for assim, eles arrancam com o safety car. E por problema, vais ter mais voltas com o safety car na pista. E esperar que a chuva pare. O que é Depois uma é que vai treta, o arrancar. que é uma treta, porque ninguém quer ver isso. Nós Eu queremos sei que é ver uma a treta. corrida, Eu sei que é é uma toda a treta. gente. Eu sei que é uma treta. Mas Mas é os meninos real, param com a coisa. mas isso é bem Mas é possível. real, mas é o risco que tu tens. E é preferível assim do que, por exemplo, tu teres. Olha como aconteceu com a NASCAR agora com a Daytona. Claro. Choveu no domingo e na segunda-feira, só tiveste corrida na terça. E durante 2 dias estavam os gajos todos na Europa a gozar com os americanos. Não é? Lembras disso? Não te lembras? Lembro, lembro, claro. É o risco que se corre. É o risco que se corre para o bem e para o mal. E Mas agora. E agora, pronto, vamos a ver. Ah, e tu dizes que é o fim de semana todo. Ou seja, tu é o também fim. podes correr o risco de teres uma qualificação à chuva. Ah, pois, ah, Não pois. é? Isso bem me lembro, a última qualificação à chuva que houve na Malásia deu umas mexidas, acho que ficaram os dois Ferraris no Q1, coisa assim do género. Qualificação à chuva também tem os seus, também nos dá as suas surpresas. Tal como as corridas. Exatamente. E isto é para o fim de semana tudo, incluindo Exatamente, mas isso sexta-feira. para dizer. E os gajos que têm unhas na chuva, o Vettel tem unhas na chuva, o Button tem unhas à chuva, É o o Button. Schumacher também. Sim, tem. Então ganhou. Sim, Lembras-te? é o que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer. Sim, é isso que estou a dizer. É isso que estou a dizer. Os tipos que se dão bem à chuva, tu tens o Button e o. Mais o Schumacher. Que se dá bem. Olha, as grandes corridas que o Schumacher fez desde que ele voltou foi à chuva, que era o ano passado, por exemplo. Exatamente. Portanto, sim, vai ser uma corrida muito, muito, muito interessante. Vai ser uma corrida muito interessante. A chuva, se nós vemos a previsão meteorológica, se vai dar chuva, se está a chover enquanto há corrida, já sabe, a partir da corrida fica mais interessante, não é? Não que Mas seja repara. necessário que haja chuva para a corrida ser Mas. interessante, Sim, não é? mas agora tu ficas assim a pensar. Então, e se a chuva for forte? Naquela zona é forte. As provas, eventualmente, ou pararão, ou serão naturalizadas, ou são. Qualquer coisa Percebes? assim do género, Tens esse exatamente. risco. Tens o risco de aquilo tudo ser uma hecatombe. Tens o risco de aquilo ser uma hecatombe. Pronto, vamos esperar para ver, Na não é? Malásia, quando chove, chove à sério. Na Malásia, quando chove, chove à sério. Isso. E temos muitos casos da história recente que foram assim. E 2009 é o mais crítico. Em que, para relembrar os nossos ouvintes, a corrida foi parada. Acessível cerca de meio, e se não forem cumpridas 75% das voltas previstas, É metade dos é pontos. metade dos pontos. Só são atribuídos metade dos pontos. Que é uma coisa raríssima de acontecer. E aconteceu em Sim, mas 2009 acontece. porque, pela combinação da chuva muito forte com o começo tardio, em que o Button ganha a corrida dentro do carro, parado, a olhar para o seu capacete, a olhar para o ar e tal, à espera. Paulo, quem é que tu achas que vai ganhar este fim de semana? É o equilíbrio, não é? É um equilíbrio. É assim, há o risco de. Ou bem, como pode ser à chuva? Agora vou arriscar. Agora vou mesmo para a desgraça. Agora mesmo para a desgraça. Eu penso no Schumacher. É? Era giro. É, Eu penso no Schumacher. vou dizer batendo outra vez. Eu acho Então que é o Button pronto. outra Agora vez. és tu o conservador. Agora és tu o conservador. É Agora verdade. és tu o É conservador. verdade. Mas estou com fé que vou ganhar. Vou Olha, ganhar a minha aposta. olha, o cap. Então, ótimo, ainda bem. Eu tive para apostar Ainda bem. mesmo no Button, mas depois acabei por não fazer. Eu acho que tenho aí 1 euro ou 2 no Betanwin ou no Betadin. E tive quase para apostar, mas depois não o fiz. Arrependi-me. Acontece. Não tens apostas para o pódio? Não se fazem apostas para o pódio. O Schumacher, no pódio. Isso eu creio que sim. Eu cá para mim, eu acho que até podemos ter uma pequena surpresa no pódio. Eu estou pensando num Lotus. Um Lotus no pódio. Um Raikkonen? Talvez. O Grosjean. Mas o Raikkonen, por que não? Porque não, não é? Já que é campeão do mundo também, não é? Desde que ele não saia do carro para ir buscar. Foi comer um gelado como foi da outra vez. Sim. Saiu o cara, ah, vou comer um gelado. Então, tchau. E desde que lhe Ah, expliquem não, o... vamos tomar um tamanho. E desde que lhe expliquem o significado das bandeiras. As bandeiras azuis. Essa foi muito boa para quem não viu a corrida. O Raikkonen, que está destreinado das corridas na Fórmula 1, em que se mostram diversas bandeiras, entre as quais bandeiras azuis, para sinalizar que o carro que vem atrás está noutra volta e o vai dobrar. O Raikkonen viu umas bandeiras azuis e não sabia o que era já. Mas não se lembrava. Ou era de andar sempre Já com Ferraris e com McLarens, não sabia o que era ser dobrado. Nunca tinha visto bandeiras azuis, se calhar. Foi uma situação caricata. Mas é mesmo a Raikkonen. é. É mesmo a Raikkonen. Estou Isso é pouco verdade. marimbando para o que é É uma isto recona. aqui, pá. Sei lá, o que é que são bandeiras azuis. Não Ah, interessa, pá, não me querem chateiem, correr. pá. Pois. É a Raikkonen. Querem correr. Eu acho que sim, faz-lo bem. Faz-lo bem. Não, foi. Sabes que, como é que eu ia te dizer? O Raikkonen não é um tipo normal. Não é um piloto de Fórmula 1 normal. Dito normal, não é? É mais Não, a não antiga, tem é o mais a vigor. antiga. Faz lembrar o desimpedante. Um bocado. O Hunt é mais. Era, o Hunt. Sim, estava-se um bocado cagado, é verdade. É bebedolas. O estilo do Hunt era mesmo: toma as bebidas e os não sei quê. As bebidas e os drogas e não sei o que mais. E ele, o Hunt, agora já tocaste no assunto. O Hunt, nos dias das corridas, nos minutos antes das corridas, ele enjoava-se a tal ponto que ia para trás das boxes e vomitar. Epá, Estás a isso eu não compreender? sabia, isso é muito E ele, forte. para como é que eu ia dizer? Ele, para aliviar a tensão, conta-se uma historieta que eu não sei se é totalmente. É verdadeira, essa é verdadeira. Esta é verdadeira. O Hunt basicamente pegou numa moçoila e foi apanhar pelo Patrick Head. O Patrick Head costuma contar essa história. Certo. Na última, agora não sei se eles vão meter isso no filme, não é? É capaz, se é um filme de Hollywood, E são capazes de pôr. é capaz de ser. Sabes que é como eles diziam no Quem Matou Liberty Valance, entre a verdade e a lenda, publica-se a lenda, não é? E não, quem é que também me faz lembrar um bocado? Nem tanto, nem tanto, por exemplo, eu gosto de Vettel, né? Não é só pelo estilo da condução, também pela maneira dele estar na vida. Pronto, é diferente, não é? As pessoas gostam dele assim também. Portanto, Certo. Paulo, já vamos aqui com 1 hora e 1 quarto. Mais de uma hora e um exatamente. quarto. Coisa assim, sim, mais uma hora e um Sim, quarto, para está mim bom. ficava por aqui. Acho que O que é que tu para. dizes? Exatamente. Então, deixa-me fazer aqui Também. o aviso do Ah, costume. eu. Exato. Eu deixo-me fazer o aviso do costume, que é qualquer comentário que queiram fazer, estão à vontade. Nós lemos tudo o que nos mandam. Ainda são só cerca de 1.000, 1.500 mensagens por dia. Ainda vamos conseguindo dar conta do recado. E podem fazê-lo indo a fibracarbono.net/contacto ou através do Twitter, que nós temos agora Exato, fibra Twitter carbono. @fibracarbono, para o Twitter do Paulo, Fibra. Speeder76, o meu que é Mendes P. Podem também contactar-nos no Facebook. Facebook.com/fibradecarbono. Para aceder ao podcast, como de costume, fibracarbono.net/podcast ou no iTunes. Exatamente. E Pronto, deixa-me só dizer, exatamente. Isso. também que ficámos extremamente agradecidos a quem for ao iTunes e nos dê umas estrelinhas. Ah, 4, 5, volta disso. É, mais coisa, menos Uma coisa, crítica, mais coisa. em média, assim, uma coisa desse género. E ajudava-nos bastante. E obrigado Exato. por ouvir. Obrigado por nos ouvir, exatamente. E provavelmente para a semana, o que é que vamos falar? Para a semana, Fórmula 1, de certeza. O rescaldo da corrida Malásia. da Malásia. E certamente Exato, outros provavelmente vamos assuntos. falar sobre o início da temporada, do início da temporada da Indy. Provavelmente, sim. E outros assuntos. Nós normalmente não temos falta de assunto. Há sempre qualquer coisa que Exatamente, se não pode falar. temos. Exatamente. Aliás, o difícil é Portanto, limitar estas conversas a 1 hora. Até hoje não conseguimos. Mas não desistimos. nunca. Não, nunca. Pronto, portanto. Queres deixar algum aviso, Paulo? Alguma coisa especial? Não, basicamente. Não, basicamente não. Já, eu acho que conseguimos dizer tudo o que tínhamos a dizer este fim de semana. Certo. E este fim de semana, esta semana. Se falta alguma Portanto. coisa, para a semana não escapa. Não, mas, por exemplo, para a semana temos que falar inevitavelmente do Rally de Portugal. Portanto, Certo. temos que falar inevitavelmente. Apesar de não ser o no fim de semana, mas, por exemplo, no dia 24 tens o tal especial que eles vão fazer em Fafa-Lameirinha. Certo. Mas isso vai ser com os pilotos oficiais? Portanto. Vai, sim, senhora. Certo, Vai, certo. sim, senhora. Epá, não podemos estragar Vais ter aqui. lá o pessoal todo. Temos que guardar isso, esse É. assunto. Temos que guardar. Temos que guardar. Exatamente. Mais em cima do Portanto. acontecimento, Não, vai nós ser. falamos Vai ser. disso. Exatamente. Vai ser algo interessante. Portanto, caros ouvintes, boa noite, até para a semana. Ou bom dia, até para a semana. Sabes que nós temos E cerca espero que gostem de. de. O bom dia é apropriado, porque nós temos cerca de 550 ouvintes na Austrália. Exatamente. Então, olha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos eles. Porque o boa noite pode até pode ser na Rússia ou Índia ou onde é que seja. E a pessoa pode ouvir isto em qualquer altura do dia, visto que nós não gravamos, não publicamos isto em direto. Pode ouvir em qualquer Exatamente, altura. exatamente. Portanto, bom dia a todos e até para a semana. Até para a semana.